chorando. Repertório novo, nego bom, doce do Brasil. E morre não, meu rei, que eu tô chegando, viu? Ela quer se vingar de mim. Ela quer dar o troco e não vai deixar assim. Saí com as amigas, bebeu o dia inteiro. Entrei no desespero. Me arrependi de ficar solteiro. Tentei voltar, não teve jeito. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. E eu aqui em desespero, ficando bebo e só chorando. Saiu com as amigas, bebeu o dia inteiro. Entrei em desespero. Me arrependi de ficar solteiro. Tentei voltar, não teve jeito.